mal alcancei. Sou imperfeito e falho, eu sei, mas continuo, vou caminhando, vivendo, prossigo e não volto atrás. Abri mão do que antes pra mim tinha valor, pra me agarrar aos braços do meu Senhor. Já não sou quem era, tudo novo se fez, e no centro do meu coração só há um rei. E no poder de sua ressurreição eu vou viver, e na sua dor eu vou me envolver. Trago em mim as marcas da sua graça, e não há outra verdade que me satisfaça. E eu sigo até que nada mais importe, até que nada mais importe. Eu vou me entregar e te buscar até que nada mais importe. Tinha valor pra me agarrar aos braços do meu Senhor. Já não sou quem era, tudo novo se fez, e no centro do meu coração só há um rei. E no poder de sua ressurreição eu vou viver, e na sua dor eu vou me envolver. Trago em mim as marcas da sua graça, e não há outra verdade que me satisfaça. Eu sigo até que nada mais importe, até que nada mais importe. Eu vou me entregar e te buscar, eu vou até que nada mais importe, até que nada mais importe. Bye.